morte natural. Ano 2011. A magia do brasileiro não se encontra em qualquer lugar. Ei. Brasil, meu Brasil brasileiro, pátria amada, mãe gentil do seu filho maloqueiro. Só tem bunda e futebol, segundo os estrangeiros e segundo os malandros verdadeiros. Tô no corre todo dia pra levantar a moral do rap. E o termômetro tá só medindo a febre. Verão, outono, inverno ou primavera, o corre impera. Se não em casa, a beira gela. No fim de mês vou pra Floripa, tô ansioso. Tava em Curitiba, gentil, que fio cabuloso. E SP tô no rolê ou compondo. No morro dizem que eu não moro, me escondo. Em BH estamos propondo um som juntos. Mega beats, nosso alvo é dominar o mundo. Seu mais nobre vagabundo, um salve pros irmãos de Brasília, tamo junto. Meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Pro meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Nós deve tá aí. A magia do brasileiro não se encontra em qualquer lugar. Se encontra em qualquer lugar. Se encontra em qualquer lugar. Batu, fonte natural, ano 2011, Brasil. Demorou, fato, chega mais, que aqui é nóis. Rapaz de Brasília, morando na ilha, usando a voz pra expressar sentimentos diversos nas canções. Como respeito, amor, admirações, a raça e a persistência do povo desse país, que com ou sem dinheiro consegue ser feliz. Me diz, se não merece respeito, quem trampa até umas horas. Na hora do faz-me rir, quase chora, isso rola. Mas não se entrega, quem tem raiz brasileira, guerreira, não tá de bobeira. Na pista sem eira, nem ver e faz. Até milagre pra manter-se sagaz. Na luta da batalha da vida, sem leve trás, querendo e buscando mais, e sempre plantando a paz. Eu vou praticando e disseminando cada vez mais amor, dando minha contribuição pro país. Por essas e outras tenho orgulho da minha raiz. Pro meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Pro meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Nós deve tá aí. Seguindo na estrada, percorrendo o Brasil, um país tropical, quem não gosta do rio? Senhor do Bonfim, Maceió, Ilha do Mel, Ceará, Minas Gerais, Sergipe, Brasília e Macapá. Pegando o metrô SP, se liga Jão. Tem muito truta nessa selva, maluco que é firmezão. Cativa e mentaliza, sabe como é. A força resiste e mantém a nossa fé. Nós podemos mudar pra melhor o que é nosso, então vai. Levanta as mãos pra cima com vibe que o mal cai. Goiás, Pernambuco, que sotaque diferente. A massa é brasileira, unida em uma só corrente. Brasil é amor e nada muda isso. Brasil é calor, quem saiu já sabe disso. Brasil é amor e nada muda isso. Brasil é calor, quem saiu já sabe disso. Brasil vem com esse som, que ele é pra você acordar com empolgação e nunca se esquecer. Pro meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Pro meus lutas ao redor do país, um salve. Tamo só aquecendo as naves. Logo mais, em breve nós deve tá aí. Nós deve tá aí. Nós deve tá aí.